Pode, tá no ar. Não, Ah, mas tá bom é então. a Então vamos vinheta, começar. cara. Tu não vai disparar a vinheta daí, não? Não tem como Eu vou disparar a colocar a vinheta. vinheta aqui, tá bom? Coloca a vinheta pro metrô acontece então, porra. Eu tô Tá comigo, no é a vinheta, eu vou vício. disparar. Está ouvindo o Super Bota Zap de Show ao vivo. Olha, eu vou ignorar o meu diretor e vou disparar a vinheta mesmo assim. Peço o Dispara silêncio de logo, todos. infernal. Dispara de rapariga. Tá, não é essa aí, viu? Notícia, notícia, notícia. A partir de agora, a informação em destaque. As notícias dos perfis da Rede Metrópole espalhados pelo Brasil. Metrô Acontece. Cassino! Aê! Começou! Ah, Cassino! Aê, Brasil! Estamos de volta! Estamos aqui em outra transmissão. Boa noite! Agora sim, entrando na sua casa. Metrô acontece ao vivo! Alegria falsa! Uhul! A rádio não caiu, não! É o seguinte, gente. O nosso querido Lucas Negrão de Oliveira hoje, infelizmente, não vai poder participar aqui no Metrô Acontece. Então, o nosso Ele querido tá de Pablo César. férias, o Negrão Mas enquanto isso, foi o nosso curtir querido a Pablo vida. César vai cobrir a vaga do Negrão, hein? Vai fazer o panorama dele sobre a sociedade. Em nome E não, mas também a gente está aqui com o nosso diretor, o grande Alex. Fala, diretor. Fala, Boa diretor. noite. Tô falando, pô. Fala logo. Tô falando. Boa noite. Tô Então vamos nervoso. começando o nosso programa, que tem muita notícia no programa de hoje. Deixa eu ler a primeira notícia aqui. Bem, pode nosso querido começar. Marcelo, que é o nosso querido Marcelo, que é o nosso produtor, é o seguinte: Sério? Metrô Litoral. Prefeitura de Santos proíbe conversa por telepatia. O que você acha disso, Gabriel? Então, é uma situação grave, meio essa crise. Todo mundo sabe que o ser humano, ele pode se comunicar por empatia. Eu mesmo me comunico com muitas pessoas através dessa forma. Eu acho isso um pouco prejudicial. Então, vamos seguindo aqui com as notícias. Antes, sim? Ela só entrou, matou ela. Por favor, fale. Fala aí, Marcelo. Ele saiu. Morreu! Morreu. Dá a próxima notícia, Gabriel. Assim, então, legal, vamos continuando aqui com o programa. Gostaria também de mandar um abraço aqui pro pessoal que nos acompanha aqui. Tem uma galerinha que sempre tá de olho na gente, sempre tá assistindo aqui o nosso programa, ouvindo o nosso programa. Gostaria de mandar um abraço especial aqui, esse recado que chegou pelo super zap zap do nosso programa. Por favor, mandem um abraço para minha tia Dede Costas e para a afilhada dela, Paula Tejano. Aquele Aí, forte abraço. Um não, abraço também. É o seguinte, eu vou dizer um negócio. Desde Costa me fazendo vítimas ao nível de coronavírus, viu? Um abraço, falando sério agora, mandando um abraço para o Fernando Noronha do Paraná, que é um cara que sempre nos acompanha aqui nos nossos programas. Fernando Noronha. Qual a Noronha? Ele é meu ouvinte fiel lá na RCFM, meu ouvinte fiel. O Noronha é ex-comentarista da Globo? Não, não, outro Noronha. Eu não entendi nada, sinceramente. Então, vamos seguindo aqui com. Não, eu não entendi isso, não. Jornalismo drogado, assim na troca. O noticiário. Tudo bem. Vamos agora com a notícia que... Vamos com a notícia que vem do Rio Grande do Sul, a nossa querida e grande TV Grande Sul, é uma TV muito grande. Não, é o seguinte, o Rio Grande do Sul é uma grande, é a terra das nozes. Nozes. Eu não escutei. Venha não escutei. Comer nozes. Não. Tudo bem. Olha só que notícia, impressionante, né? Vocês sabem, a gente vive num país onde o Código Penal, claro, é atrasado, mas tem coisas que, olha só, não dá para entender. Suzane von Richthofen afirma que vai continuar em isolamento para proteger familiares do coronavírus. Como é que pode? Família. Onde, Luiz? Eu queria dizer um negócio, é pra ser alguém ou alguém disse que eu quero aparecer? Foi com sua, velho. Disse isso. Já vai ser de trabalho, parabéns. Só queria dizer um negócio, a notícia aqui, deixa eu ler a notícia, eu não consegui ouvir porque falhou aqui a conexão. Zane von Richthofen vai ficar em quarentena para proteger a família. Essa notícia, Ronald Luz. Cadê? Pera aí. Cadeia? Lá no, lá em Pedrinhas, né? Grande Pedrinhas, a maior cadeia do Brasil. Sem dúvida, lá só tem gente de bem. Assistindo a live da Marília Mendonça. Boa, que rouba galinha. Qual é a notícia mesmo? Só repete mais uma vez, que agora eu vou conseguir comentar, que eu não tô achando a notícia. Bom, aqui. Vamos lá. Suzane von Richthofen vai ficar em quarentena em casa para salvar a sua família. Ah, tá, sim. Grande, essa grande notícia. Vamos lá, faz a ela vai, né, pra curar o corona dos pais, é tranquilo, cara. Duas pauladas na cabeça e pronto. Tá resolvido. Tá curado o corona dos pais dela. É outra notícia, Gatuna. Ah, sim. Então vamos direto com a notícia. Vocês me pegaram aqui totalmente despreparado. Vou te contar cada uma que esse povo inventa. Olha só que notícia curiosa que vem direto da Bahia e vem chegando todos os baianos aqui no programa. Olha só, notícia da metrópole Bahia, né? Bahia é um estado que me surpreende. Adivinha onde? Em São Miguel das Matas, no Vale do Jequiriçá, barreira sanitária e educativa impede a entrada de pessoas que se consideram otaku! Eita! Adivinha onde? Vale do Jequiriçá! São Miguel das Matas! Estou surpreendido de São Miguel das Matas aparecer nesse jornal. Nunca me entrado ninguém. É muito bom. Não, deve ser uma cidade tão ruim para ser lembrada aqui nesse programa. Sinceramente. Então, sem comentários. Sem comentários. Comentários, vai pra próxima notícia. Sem comentários de quê? Notícia. Tá bom. Notícia. Que notícia? Ah, meu Deus. Meu filho. Meu Deus. Ele não conhece essa notícia. Show, velho. Eu tô longe show. Do Wi-Fi. Tô longe do Wi-Fi. Maconha. Sim, então vamos direto pro Mato Grosso com Adivinha Quem? TV Bugre. A melhor filiada, segundo o Gatuno. Olha só, aqui a notícia da equipe da TVB. Mesmo fora, Mato Grosso pode voltar à zona do rebaixamento, com 78 casos de e um defunto em todo o estado, diz a Secretaria de Saúde. Eita! Eita! Realmente é algo que deixa as pessoas desoladas. Falar em TV Bugres, vocês sabiam que Ela já foi afiliada a ele. Dia 1º. Dia 1º. Calma, conta a história, amigos. Dia 1º, a TV Bugres. Conta isso depois, cara. Vai, Bugres. Vai cair audiência. Iniciativa histórica de se afiliar à NGT. Só que o que aconteceu, após mais de 10 horas com audiência abaixo de menos 31,5 pontos, a TV Bugres pediu a rescisão! Não aguentou a pressão! E após duas horas... Sabe o que ela fez? Pediu pra voltar pra Metrô! E voltou! Que é um bom filho, a casa retorna. Mas é o seguinte, eu queria comentar uma notícia aqui, ó. TV Marisol, Bolsonaro coça o cu, cheira a mão e cumprimenta ministros. Será que ele passou o vírus para os ministros? Possivelmente! Posso comentar uma notícia? Posso narrar uma notícia? Vamos, notícia? Vamos lá. Secretário de Saúde de São Paulo diz: água e sabão na calor! Cassino! Cassino aí, por favor. Vamos botar o Cassino. Ô, Didi, bota o Cassino aí. Isso aí é Cassino. Estranho. Calma, eu tô aqui com o Cassino. Repete a notícia aí pra nós. Só pra... Saúde de São Paulo diz: água e sabão na Carol, Brasil. Aê, Cassino! Legal, você toma, vai. Cassino aí! Tá que pariu, hein? Tá foda isso. Meu Deus. Agora sim. Tá ouvindo aí, agora foi. Cassinão! Vai, DJ! Sábado com Gilberto Barros é sabadaço. Bang. O som da noite. O som da noite. Meu Deus, de novo. Vamos voltar para as notícias. Agora estamos de volta. Deixa eu voltar aqui para as notícias, porque é o seguinte, Gatuno, tu já leu 3 notícias. O combinado é eu ler metade, tu lê metade. Exatamente. Ultrapassando o combinado, tá, já. Tá uma bagunça. Realmente. Segue daí que eu sigo daqui. Palmas TV, ó. Funcionários que cuidam do congelamento de Roberto Carlos entram de quarentena e Globo terá que utilizá-lo. Notícia da TV. Palmas, Brasil! É o palmas seguinte. De palmas! Vai falando sério, abraço pro ADM da TV Palmas. Que é o muito além. Tá trazendo uma coisa boa pra nós. É o muito além do Bom Dia Tocantins. Revelações, hein? Não, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe que é um afiliado da Petrobras. Queria saber o que vocês acharam desse descongelamento, desse pré-descongelamento do Roberto Carlos. Rapaz, rei que é rei, tá reinando desde que ele seja rei. Portanto, rei que é rei. O rei reina. Rei que é rei nunca perde a majestade, né? Exatamente! Grande comentário. Reinaldo Gotino na CNN. Exatamente. Ó, só pra avisar. O diretor, eu chamo a matéria agora. Que matéria? Não tem matéria nenhuma. Ninguém separou. Não, tem uma matéria. Você não tá sabendo? Gabriel, agora o diretor é o Alex, então você pergunte a ele. Mas ele tá sabendo, então eu posso ou não chamar a matéria? Mas chama a matéria! Ah, tá, mas eu tenho que colocar a trilha antes. Então, pera, Gabriel, você já teria que se puxar assim meu tapete aqui? Não, matéria. Não, eu não tô sabendo de absolutamente nada. Tá bom. Vai lá, Alex, põe a matéria no ar. Tá, não, calma, é que eu preciso da trilha lá, da trilha de suspense. Do que? Aquela trilha lá da TV Liberdade, só pra avisar. Aquela... Peraí. É aquela trilha do... TV Liberdade foi caçada pela... É essa mesmo. Nossa. Inclusive o Alerta Nacional, quando tem a participação do Amapaus, essa trilha. Não é essa. Errou. Tá inserido. Bota Titanic, cara. Bota trilha de Titanic, buses, notícias, essa porra. Calma aí. Errou. Isso... Não é trilha, cara. Qual a trilha? Não sei qual o nome da trilha. A trilha que tava no... Trilha do Titanic, velho. Trilha do Titanic utilizada em programas de notícia. Pronto, porra. A trilha do Titanic... Eu nem sabia que o Titanic usou essa trilha. Eles tiraram essa trilha do Titanic. Não, mas eu queria saber. Não, então vamos logo dar notícia, logo, pelo amor de Deus. A gente tá chorando. Notícia, cara, não, calma. Lê mais, Gabriel, uma notícia aí pra nós. Não, Gabriel, a gente já estourou o tempo do Metrô Acontece. Já é pra começar a sugerir. Porra, será por quê? Que grosso. Será por quê? Acho que é essa trilha. Essa mesmo, boa, achei. Aliás, o ministro da Saúde, ele tá em diversas formas. Mas agora, dá pra chamar a notícia? Mas vamos chamar, então vamos. Chama a notícia, pronto, meu filho. Aí. Olha a notícia do programa de hoje. Reportagem especial, reportagem exclusiva. Em Cauã, em Lucena, na Paraíba, um homem foi morto. Não, perdão, não foi morto. Foi preso. CPF, tá sabendo legal, preso. Meu filho. Tá, o homem foi preso. Tá bem legal, pior. Não, o crime... Cube, né? Essa notícia aí. Como? Nossa, a TV é Cube, a TV é Freelancer. O criminoso, mais conhecido como... Cavalo! Pelo apelido. Era um médico. Cavalo. Não. Era cavalo. Um bombeiro. Não. Não. Policial. Não. Não. Engenheiro nuclear. Não. Muito menos. O bandido maconheiro e safado. Sim. Pois bem, Cavalo tava dando muito trabalho naquela região e a polícia pegou ele, tava fugindo de moto, mas derrubaram a moto dele, ele não escapou. Direto da Paraíba, a matéria do ar. Aqui em Lucena, o criminoso mais conhecido como Cavalo foi preso pela polícia. Ele era um criminoso muito conhecido da região e estava fugindo de moto da polícia após se envolver com mais um de seus crimes. Cavalo tentava dar uma fuga na polícia, né, na noite de hoje, aqui, mas porém caiu da moto e a polícia, claro, pegou o cavalo. O cavalo era um brilhante muito problemático. Só dava trabalho esse vagabundo, cara de pau. Cavalo era conhecido na região por ter envolvimento com o tráfico de drogas e com prostituição masculina. Cavalo estava dando muito problema para o pessoal daqui, do município de Lucena. Mas a polícia deu um sacode nele. É isso daí. Pau nesses folgados. direto de Lucena, Paraíba, com a TV Cube, especialmente para o Metrô Acontece. Rapaz, tá vendo a cara desse sujeito, desse meliante? Vocês acham que vai ter gente fazendo campanha pra ele? Nossa, coitado do cavalo! Sabe o que que vai ter? Só que o que que vai ter, Paulo? Me diz. Tem gente comendo carne de cavalo! Exato! Não, já quer que. Não, Pablo, você quer que já pegue, a gente pegou outra doença? Eu não sei com o coronavírus, eu quero o quê? O cavalo vivo. Eu quero ver um desses movimentos, aí os movimentos, que defende vagabundo. Eu quero ver se eles vão mandar cartinha pro cavalo na cadeia. Eu quero ver agora como é que o cavalo vai passar. Vocês acham que o cavalo vai passar? Pelo amor de Deus. Não vai, ele não vai mais. Pois bem, gente. Estourando vamos... o tempo, a gente já tem que começar. Não, calma, tem um foguetinho ainda. Por que esperou o tempo? Não, é o seguinte, esse quadro foi roubado da minha pessoa, Eu estou me sentindo surrupiado. Esse momento. Cara, chama o Russomano, cara. Sim, o comando. Tem o caso da mulher que entrou a geladeira no cu, cara, qual foi a solução? Nenhuma. Vocês querem saber que fim teve esse caso? Então vamos para a patrulha do consumidor. Tira a trilha, por favor. Tira a trilha. Tá, eu vou colocar a você que trilha. Tira a trilha. Não, não foi trilha, não. Tá. Pode continuar. Vamos lá. Aliás, antes disso, mandar um abraço aqui pro pessoal da Uba Box, que veio essa caixa boa pra gente, que vem cada coisa dentro dela. Uba Box, adquira já a caixa, que só vem coisa boa dentro dela. Vai dar. Isso é uma pra idosos, é? A caixa boa, cara. E cada coisa... Oh, só pra você ter ideia, minha mãe, ela ganhou uma dessas Uba Box que tá aqui... E, cara, tinha cada coisa boa, só pra você ter ideia, é produto de qualidade. Ou também, se você tem um familiar aí da terceira idade na sua casa, você quer o celular da terceira idade, na Uba Box também tem. Acesse o site, compra lá, que é só produto de qualidade. Chega de fazer merchan sem receber, por favor, aê. Chega. Ó, ganha a visão pro Lula que ele mutou. Você se mutou. Vamos chamar a matéria. Alô? Alô? Alô? Você tá mutado! Seu animal se mutou! Tá mutado! Também queria mandar um abraço aqui pro pessoal da Polishop. Agora é meu quadro. Então, gente, sim, vamos agora trazendo a porta do consumidor. Você que acompanhou nosso primeiro episódio. O primeiro episódio, você viu a história da mulher que enfiou a geladeira no cu. O segundo, você ouviu. Eita! Ainda não teve a solução. Será que ela vai ser indenizada? Pois bem. No segundo programa, teve um repórterzinho fuleiro aí que enviaram, que ninguém se importa, que não conseguiu resolver o problema. Mas o comando tá aí pra resolver o seu problema. Então vamos lá, patrulha do consumidor. Não tem vinheta, tanto faz. Vinheta aí? Não tem vinheta. Não tem vinheta. A gente arruma a vinheta aqui agora. Patrulha do consumidor. Né? Fala aí uma coisa muito legal pra nós. Uma coisa muito legal pra nós. Uau! Você tá alfabetizado! E eu passei no meu teclado! Pois, né? Você viu na semana passada que essa mulher não conseguiu. Não, não é verdade? Então... Você não conseguiu? Eu não consegui resolver o problema. Pois é, a gente descobriu que ela comprou isso numa feira de produtos. O problema foi que as medidas do corpo não serviram. Não coube, de maneira alguma. Não coube. Mas nós vamos tentar resolver. Nós temos aqui o nosso representante do PROCON. Boa noite. Nós estamos de dia. Boa noite, Paulo, nosso querido advogado do PROCON. Pode falar. Sim, estamos aqui para resolver o problema. Pois é, também nós estamos aqui. O nosso querido advogado do Paloma viria conosco, mas ele teve que resolver um problema. Paloma! Ah, ele tá aqui, advogado Paulo. Tá aqui, não... bandidinho. Não, você acha que essa mulher é uma boa noite? Ela é uma bandidinha? É uma bandidinha, uma 171. O geladeira cabe no... cu dela. Pois é, pra você ver, nós vamos aqui resolver este caso. Vamos lá, pessoal. Por favor, que não tem gasolina, os postos estão fechados, não tem como botar com essa pandemia. Vamos logo. E chegamos aqui na loja, no feirão. Ixi, mas não tem mais feirão, acabou. Então não tem como resolver o problema. A mulher não vai receber o dinheiro, vai ter que se livrar dessa porcaria dessa geladeira. Mas que isso, merda! A gente você virar... me tirou de 5 horas esse cara, assistindo. Esse quadro perdeu a graça. A gente tem que botar um fim totalmente aleatório. Tchau, ouvir, assistindo. Vocês querem... Vocês querem brincar de foguetinho? Sim! Diretor... Boa, boa! Vamos lá, vamos brincar. Daqui a pouco vocês providenciam a trilha aqui. Mas porque o foguetinho se... é um super zap show. Eu sei que o Siqueira fez no alerta, mas nós vamos fazer no super zap show. E acabou. Então beleza. Então vamos encerrando aqui o programa. Vocês muito obrigado pela sua audiência. Calma aí. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Obrigado mas por terem acabou. Acompanhado esse programa. E é isso. Fica aí, porque agora tem Super Zap, hoje não vai nem trocar de roupa. E é só avisar quando tiver no ar. Agradecer especialmente também ao Fernando, que está compartilhando o link em tudo que é lugar. Agradecer também ao Alex Fernandes pela geração. Grande Fernando, que comenta na Globo. Agradecer aqui o calma, o nosso patrão Marcelo, agradecer a ele, a toda a equipe de jornalismo da Metróia, a todo mundo que acompanhou. E lembrando que sábado que vem tem mais. Tchau, Brasil, tchau. Fica aí, que a gente não sai daqui. Cadê a vinheta do Metrô Acontece para fazer a transição? Ou a do Super Zap Show? Põe aí, não vai disparar, não? A do Super Zap Show. Quer dizer, tinha que ter então... a trilha para a gente encerrar. Então põe aí a vinheta do Super Zap Show. Não separou, não? Não botou no YouTube? Hein? Não, eu botei no YouTube, só que eu então, não tô encontrando. Oh, meu Deus. Então vamos fazer... É hoje. Acabou essa porra. O vício, né? É muita alegria e diversão neste zap. Começa agora pela Rádio Metrô. Super Zap Show, show, show. Zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap. Alguém esquipa! Boa noite! Todos muito bem-vindos. Está entrando lá pela primeira. Aê, o Gabriel estourado. Então vamos começando. Boa noite.